repente começou a chover, gente. Só Deus pra fazer isso. Eu não posso fazer chover. Então, quando começou a chuva, era Deus. Era Deus que estava ali. Estava conosco, nesse lugar. E choveu na medida. Só pra enfeitar esse DVD. Só pra selar, sabe? Pra dizer, eu estou com vocês. Celebrar com aquela senhorinha. Ai, que delícia. Pra mim foi uma benção, uma benção. Foi emocionada só eu ter abraçado ela e apertado ela. Era um sonho que eu tinha mesmo. Muito linda ela. É privilégio muito grande, minha filha, a gente ter sido escolhida. Eu sou apaixonada por Deus. Louca, sou louca por Deus. O Senhor restaurou a sorte do sertão. E por isso estamos alegres. Muito, muito alegres. Estamos alegres. Eu já chorei muito de tristeza, Alex. Mas o nosso coração está cheio de chuva. Amém. Estamos mesmo como quem somos. Obrigado, Ana. Deus continue te abençoando. Daqui, desse meio do nada, sertãozão mesmo, a gente vai para um lugar ainda mais distante, para uma comunidade ainda mais estigmatizada, porque além de estar num lugar muito de difícil acesso, eles são quilombolas, eles são descendentes de escravos. O sertanejo geralmente é branco. Lá nós vamos encontrar muitos negros, descendentes de negros, e meu coração está cheio de expectativa. É muito bom ir aonde poucas pessoas vão. Só o Evangelho quer ir a todos esses lugares. Aqui a cachaça é um grande refúgio. Isso ele bebeu, viu? Bebeu demais. É por isso. Meu Deus do céu, agora eu vou ter que esperar ver se ele me... A hora que eu levar ele.